Na zona sul o bicho pega, malandro não dá brecha. Só no sapatinho eu colo no miudinho. Às vezes descabelado com os problemas lado a lado, eu corro pelo certo, vacilou, é um estrado. Já de Ângela, o capão no jangadeiro com os irmãos. Só no sapatinho, na maior, sem confusão. Pou, pou, no globo de quem? Caguetou, ou pra aquele maluco que é um traidor. Na zona sua lei é rude, foda aquele que se ilude com mulher, dinheiro, com droga, carrão. Eu não só faço a minha, não me iludo com esses bagulho. No crime eu ganho tudo, no outro dia não tenho nada. Enterrado, cadê os parceiros? Que ela lado a lado, que nada, tiozão. Só Deus é meu irmão. Na hora da alegria ou na hora da tristeza, ele tá comigo, sempre foi o meu guia no dia a dia. Na guerra ou na covardia do maluco que mata o outro por nada, por mixaria. Covardia no gueto, maluco, a chapa esquenta. Só os de fé que vai ficar de pé. Eu sei que são vários os patifes pra atrasar, mas eu tô na fé, só quero me adiantar. Eu tô nativa, guerreiro do conexão. Qual é o meu papel? Cadeia ou caixão? Irmão, sei que tudo isso não passa de ilusão. No crime ganha pão, trabalho não tem, fome eu não passo não. Não vou me humilhar, escravo de um patrão. Trampa o mês inteiro, se pá de limpar chão. Eu não, a minha cara é vender droga na área. Eu invadi o banco, grudar o gerente de matraca. Boy, cuzão, tremendo na mira do oitão. Dá logo o dinheiro, eu não tô brincando não. Você quer viver e meu filho quer comer. Não vou deixar ele no crime se envolver. Porque a elite mete o pau no favelado. Eles não dão valor pra quem vive no barraco. Jogado, pedindo esmola dentro do busão. Eu já tô cansado de passar humilhação, de ver o boy tirar na frente da TV. Vem pra favela, eu quero ver você viver. No meio da guerra, no meio da trairagem, mataram um guerreiro, mataram o sabotagem. Que Deus o tenha em um belo lugar. Quando eu fiquei sabendo, não deu pra acreditar. Mais um filho da zona sul, criado na trairagem. Pra seguir na favela tem que ter dignidade, respeito e conceito. Aqui é pros guerreiros, é povinho, é mão branca. É desse jeito, pilantra no mundão. Aqui já tem de monte, é só bala na cara e no seguro ele se esconde. Você tinha aliado, agora não tem mais. Parceiro no mundão, aqui não existe mais. Você cresce no barato, invejoso, cresce o olho. Não sou desse time, não jogo nesse jogo. Eu sou mais humano que corre pelo justo. Não traio meus parceiros, sou preto, sou vagabundo. Os manos se matam por qualquer besteira, por causa de maconha ou se pá por cerveja. Você vai no rolê, não sabe se vai voltar. Ligeiro com os mano, ligeiro no olhar. Zé Polvinho se treme na lei da favela. Se atravessar é caixão entre vela. Todo mundo tá ligado à lei do dia a dia. Moleque do pipa hoje é homicida. Conexão na favela, falando a real. Pilantra na favela sempre vai passar mal, moro. Lá na sua vida é louca, eu respeito, eu respeito.